Clareza, todos autorizados, pistão 0, vento 10 graus, 10 noite, ajuste 10 noite. Tem autorizado, por pistão 0, passarela 3231. Vamos, missão Malebox. Sim, autorizado, está presente direto ITAP, Romeu no Gosto. 3560, autorizada a final do ILS X-Ray, desça para 2006, ajustam 098, vem na produtora para a final do ILS X-Ray. Tuna, 1098, veio o pé direto, autorizado o X-Ray, obrigado, 3560. Ok, passarei do 2230. Passarei do 2230, aciona a identificação, via chegada MAN, desça e mantém o nível de voo 070. Ficou pela mão, já com 070, passarei 2230. Até o meu Lima, Lima novembro, prossiga. Aprovando, subido para o nível 055, até o meu Lima, Lima novembro. Apresa final do ILS X-Ray, chame a torre Salvador, 118, décima noite 5. 119, 5. Eu vou... 1964. 1964, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. 1964. Chamele a 141, reduz a velocidade para 2309. 2309, sem 141. Então, meu Augusto, confirma a velocidade indicada? 230, senhor. Teste copiado, 2309. Passarei de 2230. Reduz a velocidade para 2209. 2209, 2230. Dois, três, um, solo 24, direito, 121, décimo nove. 219, obrigado. Meu Vitor, essa volta, confirme o estimado do sobrevoo. Certo, papel, meu Vitor, essa volta, ingresso no cordão de Alagos, o ajuste em Salvador 108, informe na final proposta. Claro, pista 10, 120 graus, 109, ajuste 108. Após o voo 904. Ok, Papão Meio Lima, Lima, Novembro, está agora com o Papo Radar afastado 44 milhas sul, oeste de Salvador. Papão Meio Romeu, Romeu, Malfurf, deixa para 2003, o ajuste no 08, está autorizado ao final do ILS, vai seguir tráfego da TAM, sua frente, a 1-2-3-20. É 2-3, seguindo o tráfego, Romeu, Romeu, Romeu. cidade, autoriza mais 5 minutos sobre Ronça. Alô, Papai Romeu, Vitor Atadeta. Para 1 809. Vai seguir tráfego informado, agora 11.807, com grau de speed de 190 mais. 5290, 2230. Olha, eu falei já vi trazer a data da presente e ele tira, quanto é que é o seu tráfego? Obrigado, prosseguir direto, ele tira, só para o meu vídeo, até agora. É Priscila, Delta. O meu novo se completa o final do procedimento e chama a torre Salvador, ano 18 do último ano 5. 2900, graças a Deus. Salvador, boa tarde, é o Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, estou de controle. Estabilizado, Romeu, Romeu Golf. Sim, foi autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 109, ajuste no 08. Romeu, Romeu Golf, e a intenção após o externo? Rapaz, pela direita para a posição 17. Reposta para o deslocamento do plano de instrumento. Romeu, meu Golfo. Bom, meu Golfo. Contra a sua negociação, chamada Via Bema de Ona, deixa para a mesa 050. Ficador, curva esquerda na programa 4-0, está autorizado a final do ILS, ainda mantém a 4-0. Fazendo 4-0, esquerda 1-4-0, autorizado, mas não pode estar precisado, é 1-4-0. É 1-4-1, perdão. Eu ouço, já passado o trabalho da semana final. Região 54, notário acionado de edificação, via Bema de Ona, deixa para a mesa 060. Motor 3154. Não, e vai travado, meu Deus. Romeu Golf, posto autorizado, sistema 7, vento 130 graus, 109, ajuste 109. 109, livre posto 107. Aguardo para descer, deixa na minha meta pronta. 3-10, então 3-6, 1-4-1. Motor Alfredo 2230, contato final do ILS, chama para o Salvador, 1-1-8-2-9-5. Alfredo 2-9-5, 2-3-0. Salvador, passado 2230, ILS. 2230, portaria, continue a aproximação, aguarde a autorização de bolsa. Deixa ele levar 4 anos, está livre, descida pelo grade, pelo slide de inserção para aproximação. Sete, reduzindo, autorizado, descida pelo slide, 614. Visão, você ainda cuida para o fundo, Vitor até o delta. É bom, meu Vitor até o delta, não, trata o conhecido, tem a frequência livre. Vivo, então. 2, poderia, por gentileza, um pouco mais à frente? Afirma, 908. Muito obrigado. Para 2018, está mais estabilizado. 1964. Olá, meu Lima, Lima November, voo control da Serrasa, agora em transferência de comunicação. Lima, Lima November, mantenha o perfil do corredor, só. Eu até presente, Serrasa, Lima, Lima November. Pode falar a ideal, senhor? Eu sei que é a primeira vez em Salvador. É, pro 100. 100, grato. E só quando visual com a cabeceira 17, o Lima Lima November. Vai reportar visual cabeceira 17, Lima Lima November. Boa viagem. 208. Contando Salvador, é Azul 9082. Azul 9082, contato radar decolagem, saída média, sumo para o nível 150 sem restrições. 150 livre de restrições, 9082. O gol 1164 está estabilizado. 1164 passando Duna, contato final, enchendo a 3, Salvador, 118 decimal 95. 1896, gente. Salvador, o gol 1164 está estabilizado na aproximação final. Ok, vai manter a proa, seguinte radial 227 de Salvador, janela 320. 3, eu falei. Aguardando. Linha 3, eu não sei que consiga, mantenha a boa espera. Chama para ingresso na PC Papá. Pela MS326, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 1909. Já começou a redução, vai reduzir para 190, pela MS327. O solo é 1147, com fim empático. Cruzado 180, reporte livrando no Pátio 4. Sabe onde fica o Pátio Grande? Temos, finalizando 180 para o Pátio 4. Monazembe autorizado, ingresso pista 97, reporte anel e pronto. Deixa para 2003 e chama 3, Salvador, 1118, decimal 95. Agora na próxima direita, na Quebec, aguarde para ingresso, devido ao F1 novembro, ingresso no pistão 7. Ok, vamos levar na próxima direita. Promovendo o motor 00 para 1-1-1-0. Checar 8487, contato aciona a identificação, e a chegada MAN, desça para o nível 080. A MAN para o 080, pode confirmar o ajuste, Salvador? Ajuste em Salvador, 1018. Vou deixar a taxa Oscar livre mesmo. Será só o ingresso da mesa. Lima, Lima, novembro autorizado. Prosseguir o táxi até a taxa Oscar autorizado. Seu pé, autorizado o localizador. Para estabilizado, é 327. Tá. 154 continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Teste está autorizado, reporte livrando o taxi Oscar. O senhor vai ingressar na pista agora, à direita. Vai prosseguir via pista no 7 e vai livrar na primeira esquerda. Não solo 50, direito 121, décimo 9. 219. Minha 326 está prezado. Chama minha 32000, completa final do procedimento. Chama 3, Salvador, 118, décimo 9, 5. 32, 9, 5. 326, completar. 93, deixa eu me repetir agora, frequência 128.35, alternado 123.8. Chama Leitão 3193, Leão. Oi, Salvador, muito boa tarde, eu chamo 326 e LS X-Ray. 326 Zero Azul 2, Terestão 9082. Prefeito Azul 9082. A família voa Cogbo ou Frotil, melhor? Autorizado Cogbo, inicialmente Azul 9082. Tente 9082. Inicialmente mantém a posição, mas a aeronave está fora, ok? Preciso levar para 2309, desça para nível 050. Para 2309, desça para nível 050, abaixar o voo 437. No solo 53, direito 121, décimo 9. Direito, décimo 9. Solo 738, confirma sua razão de investida? Solo 738, já sabia que tinha acesso à sua razão. Certo. Novembro 326, pouso autorizado, pista 90, vento 100 graus, 109. Pouso autorizado, pista 190, janela 329. 38, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2003, registro 90, 18, informe estabilizado. Negativo, autorizado, procedimento X-Ray, 1.000. Para 2000. Pista 17, 120 graus, 109. Pista 5 autorizada, alinhada e mantém o chão zero. 27, 14, 14. Gente, azul 27, 14, mantém o ponto de espera. Azul 4462, está contato da taxa de coral 2 milhas, pois são 4 milhas, vendo para o equipamento para chegar no ponto de ONU, chama na unidade do Cidão. Subência para o nível 060 e o ajuste em Salvador no 018, Azul 4462. Vai retornar? Não, não. Eu estou falando de ficar aqui, foi investigado ao... Ok, sim, chame na final 35, Lula 90. Lula 90. 6315, decolagem autorizada, pista 90, 130 graus, 109. Azul 27 no 4, após o relógio do chinelo, autorizado a alinhar e manter o chinelo 0. Sobre isso aqui. Esse semestre está no nível 080, está passando o Oscar do Golfinho Fox. Cuidado, não morreu. Chame na final da pista 5. Novembro, chama 018, é o número 2 na aproximação. 3.118, número 2, no 8427 da... Água. 315, decolada 58, controle 20.8, boa viagem. Chamada 315, contato radar da colagem, sua via São Bruno para o nível 360. Azul 27 no 4, decolagem autorizada, pista 10, 120 graus, 129. Ajuste 908, Zulu 90. Pois não, 274, decolado ao 00, 1800, controle 120, 18, boa viagem. 208, boa. Motor Salvador, muito boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, contato radar, subiu para o nível 160, na saída mão, sem restrições. Acendendo 160, sem restrições na mão. Azul 2714. Cargo 8487, reduz a velocidade para 1909. Para seguir o tráfego Boeing 737-800, só para tirar a Gol. Cozinha no ar, para 8487, 90. Tango Eco, Zulu 90. 705, decolagem autorizada, pista 90, vento 90 graus, 90 nós, ajuste 90, 18. Autorizado, decolagem 90, 038, 05. Autorizado, final do procedimento, SKW 8487, deixa para 2006, informe a estabilidade. 2008, estabilidade, SKW 8487. Chama a torre, Salvador, 1198.95. Gente, estabilizado, vai chamar a torre 1895, voo 1738, tá bom. Decolado 02, controle 120, 10.8, boa viagem. Controle 120, tá? 3.8, senhor, fica comunicado com a caixa. Final da 3.5. 3.8, final vai, está de travado. Bono 7.3.8, os autorizados pista 90, vento 120 graus, 109, ajuste 109. Esse é louco, no 7.3.8. Segundo velocidade para 2009, eu vou seguir com o Boeing 767 na final do procedimento. Sete, para 487, está passando a bruna agora, a meta aproximação, chama para o Salvador, 1118.95. 7.18.95. Proteção Salvador, azul 2.7.1.4. Proceda, azul 2.7.1.4. Dessa vez podemos voar a posição para a cápsula, praticamente mantendo proa. Continue on a talk with Spectrum on the key to Epsa. Banano, it's not even allowed to take part of the stage. Echo Romeo Mike, acione a identificação. Deixa via BF inicialmente até o nível 160. Está corrigindo, ok? Continua a aproximação, aguarde pista livre. 7-8-4-8-7. Mantenha 25006, informe direcionando na CPR. 9082, Matheus nível 150, aguarde transferência de comunicações. Pois, pouso autorizado, pistão 0, ajuste. Pouso, pistão 0, 10, 90, ajuste. 24, 27, dado. Chama 6315, chama agora Recife, frequência 128.35, alternado 123.80. 2835 e alterna 1280. 123.80. 2835, 2680. Azul 9082, chegando a Recife na frequência 126.85, alternado 125.45. Salvador, parceria do 2231, no próximo ponto de da 10. Azul 4462, está autorizado ao final do procedimento, vista para 2003, então não é estabilizado. Autorizado, ele é 7610, seu 2200, parceria 2. Atenda a lei da guarda e coordenação para 3805. Ah, não, isso. Autorizado, alinhado e manter o chão verde. Só o meu Eco Romeo Mike, deixa para o nível 060. Chame Recife agora, frequência 128.35, alternado 123.80. 2235-2680-325. Completa o final do procedimento e chama para o Salvador 118.95. Estou indo no 118.95, o 442. Obrigado, boa tarde. Bom. Azul 4065, decolagem autorizada, pista 90, 130 graus, 90 nós, ajuste 90 noite. Está iniciando Azul 4065. Oi, Salvador, uma boa tarde. O Azul 4462, estabilizado o LS7 1-0. 4462, Azul, continue a aproximação, aguarde pista livre. 4462. Azul 4065. Azul 3460, Azul 4065. 4462, ajuste 1018. Azul 4065, decolada aos 11:01, controle 120.8, boa viagem. 065, confio a torre. Pelo Oscar Golf informe, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.100, ajuste na 018, informe estabilizado. Para 2009. agora, frequência 128.35, alternado 123.8. 2835, 238, obrigado, bom trabalho. Informador, Xanenda 314, informação 1. Xanenda 314, achando identificação via Bomeglono, desce em matrícula nível 060, reduz a velocidade para 3509. Desce em Tamboné de Onda Via para 060, 2509, 3507, informação. Prossiga, Papa Romeu Eco Onda Mike. Aqui está, Papa Romeu Eco Onda Mike. Para o localizador, com a esquerda, a PRO 070, só autorizar a final do ILS, que foi estabilizado. Pega 70, informará estabilizado. Motor em Salvador, boa tarde, parceiro do 2231. Parceiro do 2231, boa, contato radar na decolagem, via Momo, suba para o nível 180, com restrições. Via Momo, sem restrições, parceiro do 2231. E ao 08, está melhor com o campo? Boa tarde, Pedro. Sete completa final da 17, chama o Salvador na frequência 118.95, guardião 08. Ah, estou no centro do site. Sou o Salvador, guardião 08, problema está fora. Para final da 17. Guardião 08, reporte vertical da EMA. O ajuste no 09. Está parada, está hoje, mas vamos dar uma outra ajuda, está já agora. Três, três, minha sete, chama de estação via chegada BF, deixa para mim, 080. Dona 659, decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 109, ajuste 109. 2018, já decolagem 10, voo 1659. Xené 6321, autorizado, alinhar e manter sinal zero. Ali mantém 6321. Onde 26, decimal zero. 2288, 260, muito obrigado.